você não sabe. Dança, domina na batida, joga as mãos para o ar. Se joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Um brinde para a lua que veio ao meu pedido. Iluminar a rua num rolê com os amigos. Vou tirando onda, tá na área e me agaçou. Passando em frente os picos, curtindo, sente o flow. Oh, tamo junto na zona CBV. A bela vista tu conhece é no centro do SP. Vai, vai, subindo a minha rua e pega o som. Chama lá as putas que vai ser uma curtição. Saindo sem destino, com várias paradas. Em cada esquina eu trombo camarada. E aí, Nogueira, tá firmão, tá ligeiro. Não sai correndo não, toca aí esse pandeiro. Pra versar, pra rimar, pra sacudir. Vou por cima, vou por baixo, mas ninguém vai me engolir. Minha quebrada tem de monte, mulher, macho, homem. Fêmea tem de cacho, mas tenho que admitir. Vou respeitar a opção de cada um. Sem ficar de zum zum zum, com ninguém eu vou. Vou respeitar a opção de cada um. Sem ficar de zum zum zum, com ninguém, porque só o som, o flow é bom. Vem comigo na levada que é só curtição. Os blacks voltaram pra fazer você dançar. Dança, se liga na batida, joga as mãos para o ar. Se joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Assim. Chapado, estirado, com a boca sem dente. Tiozinho cachaceiro já jurou que viu duende. De chapeuzinho verde na festa da Quirupita. Se tu tomar um gole vai dizer que acredita. Tem louco pra tudo que te vende um de 10. Em bolsas de 50 com a crença dos fiéis. Meu avô foi curado, tiraram as muletas. Se ele cair na rua, toca o fogo nessa igreja. Tinha um pai de santo, parecia um pavão. Enfeitado até os dentes com um monte de cordão. Cobrava 30 conto para ver a sua sorte. Mas era procurado pelos seus valores calotes. Olha o gol. Vou me acelerar no meu rolê. Tô vendo que a conversa vai longe com você. Se tiver sentado, por favor, fique de pé. Os blacks voltaram, acredite quem quiser. Olha só o som, o som, o som, o som, o som. Vem comigo na levada que é só curtição. Os blacks voltaram pra fazer você dançar. Dança, se liga na batida, joga as mãos para o ar. Se joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Que veio me pedir um emprestado. Tipo 50 conto pra pagar uns atrasados. Safado, chorava feito um bebê de colo. Cê pensa que tá bom, aqui por último eu não choro. Ignoro qualquer louco que quiser vir embaçar. Eu tenho as mil mulheres da tenda de Alibaba. Pra babá, pra pagar um pau. Mas nenhuma Kelly com a voz de comédia. Só cê desce o morro na base da paulada. Te jogo na painha, só pros loucos fazer farra. Só sobrou as penas de uma lanja gelada. Um, dois, tá ligado, vem comigo de quebrada. Em frente o Suzy, só pra curtir um dub. O barato tava louco, quase tive um derrame. Uma pá de mina e eu pagando só de onda. Quando a rima termina, um refrão vem à tona. Só o som, o som, o flow é bom. Vem comigo na levada que é só curtição. Os blacks voltaram pra fazer você dançar. Dança, se liga na batida, joga as mãos para o ar. Se joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Só curtição, os blacks voltaram pra fazer você dançar. Se liga na batida, joga as mãos para o ar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar. Joga as mãos para o ar. Mundo bom pra relaxar.